A gente terminou da seguinte forma: a gente fez uma reunião emergencial, né? Convocando a rede para uma reunião extraordinária para a gente tirar as datas de propostas para a feira desse ano de 2017. A gente tirou essas datas que a gente passou e a gente montou um projeto que foi encaminhado para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Agora a gente não teve retorno, né, da secretaria. Uma e meia. Daí agora a gente não teve, né, retorno deles. A gente entrou em contato e como mudou os gestores, então eles estão pedindo para que a gente reencaminhe o projeto ou que a gente faça o pedido como a gente fazia anteriormente. Então, anteriormente, como que a gente fazia? A gente fazia um preenchimento de um formulário que eles têm, em nome da Associação Inclui Mais, como uma figura jurídica, né, que representa a rede nesses pedidos de feiras e espaços públicos. E a gente fazia por parque, né? Então, a gente pedia todas as datas do Parque Mário Covas, todas as datas do Parque Severo Gomes, e às vezes a gente tinha alguns problemas. Daí, quando foi ano passado, eles sugeriram que a gente fizesse um projeto com todos os parques que a gente tem interesse e fizesse um pedido único, né? Então, nesse momento, a gente está avaliando se a gente vai voltar para o modelo antigo e tentar pedir da forma que a gente pedia antes, ou se a gente vai reencaminhar esse projeto e tentar negociar com os novos gestores. Assim que a gente tiver uma posição, uma resposta, a gente encaminha para vocês. Tudo bem? Então, isso foi o que foi discutido na última reunião da rede. Para hoje, a proposta é que a gente faça uma avaliação, né, de como que foi 2016 como um todo para a rede. Eu sei que tem pessoas novas, né, mas tem pessoas que já estão há mais tempo e as pessoas que estão chegando agora também podem contribuir colocando indicativos, né, sugestões de como acha que a rede poderia funcionar, o que seria bacana, o que seria interessante. Eu vou pedir para alguém me ajudar, não sei se aí você pode me ajudar. Assim, então, a proposta é que a gente faça essa avaliação. Quem quer? Para onde que a gente começa? Pelas feiras, pelas reuniões. Vamos começar pelas feiras, garota, se você me permite. Não sei, se for viável, né, garota? Eu acho que é bom a gente começar pelas feiras. Se for possível, garota. Obrigado, garota. Pode ser? Agora são 10h10, né? A gente tem até meio-dia para finalizar. Todo mundo concorda? A gente vai controlando o tempo para a gente conseguir. Você quer começar? Só para. Essa é a de hoje. Pode ir apagar as informações. Só para situar, assim, a gente sempre tira indicativos de datas de feiras aqui coletivamente, né? Então, todas as decisões da rede, elas são decididas aqui durante a Assembleia, durante as nossas reuniões. E no final de 2015, a gente estava fazendo feiras no sábado e a gente tinha dificuldade de alguns empreendimentos não ter a liberação de profissionais para fazer participar da feira no sábado. Então a gente tirou a proposta de que fosse feita as feiras na sexta-feira. Então, a gente fez um calendário para o ano de 2016, onde as feiras elas acontecessem às sextas-feiras, para que os grupos pudessem, outros grupos também pudessem participar. E durante o ano de 2016 a gente teve algumas